A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Eu, Alexandre Moreira, hoje eu já não tenho tantos anseios consumistas. E não pense que é porque eu já alcancei tudo que desejei, não, viu, Walter? Falta muita coisa. Muito ainda. Pelo contrário. Mas é que eu acho que é meio que uma desistência, assim. Porque se eu não posso ter uma coisa em 72 parcelas sem juros, é melhor eu desistir logo do sonho, e é assim que eu faço. Mas quando se é adolescente e as vontades são muito maiores que as quantidades de dígitos nos nossos olerites, as sensações de frustração, elas são imensas. Eu já falei aqui de muitos dos meus desejos na época, é que eu tinha ali espinhas na cara e não conseguia realizar, mas eu acho que eu nunca falei do meu maior, além de perder a virgindade, obviamente, né? Que era ter uma jaqueta de couro, o Walter. E eu queria que você me dissesse se você chegou a ter e querer uma jaqueta dessas, ou se usava um daqueles jacos ali que não fossem de pele animal, ou se você chegou a usar algo de corvim, que hoje podem chamar de couro ecológico. E tem também hoje feitas de latex e também dão o mesmo nome de couro ecológico. Acho que eu passei a minha adolescência inteira querendo ter uma jaqueta de couro. Porque os populares na escola sempre tinham uma jaqueta de couro, né? Sim. Eu não sei se eles roubavam ou o que ia acontecer. Mas eu, cara, puta, eu tinha uma jaqueta. Saca? Essas que é de nylon. Sim. E tem um enchimento e tem uns gominhos, sei, assim. Sei, sei. Bobojaco. Bobojaco? Sim. O que aconteceu? Aquilo deve ter durado da quarta até a oitava série. No começo eu até achei transada, mas a costura que separava os gominhos foram soltando até que aquilo... Quase você virou... subia, inflava e você... Aquilo virou um tubo. Virou uma coisa só. Isso foi a primeira etapa. A segunda etapa é todo o enchimento ir pra baixo. Parecia, saca, travesti que aplica silicone industrial e vai caminhando pelo corpo. Cara, que derrota. Acho que o pior que usar jaqueta de nylon e o diabos é usar as de outros couros, como se faz hoje. Couro de cabrito. É, a cor de cabrito, será que... Lembra que no passado a gente falava, ah, isso é cabrito, quando era pra uma imitação de algo? Lembra. Será que já era por causa disso? Ó, tinha jaqueta de couro, que era oficial, couro de boi, e daí aparecia um cara, ah, isso é um cabrito. Eu lembro, cara, que o cabrito era muito usado pras motocicletas, que você pegava um quadro e comprava peças roubadas. É, mas o cabrito virou sinônimo de tudo que não fosse exatamente ali o oficial. Pelo menos em São Paulo, não sei no resto do país, a gente usava. Mas isso. O pessoal usa couro de avestruz, de jacaré. Exatamente. E de tilápia, cara. Tilápia? Tilápia. Tem jaqueta de couro ou de tilápia. Mas quantas tilápias são necessárias pra fazer um sobretudo? Deve ser um monte, mas eu imagino você ali sentado daí na casa da namorada com uma jaqueta de tilápia, daí vem um gato e te dá uma dentada no braço. Nunca comprei uma jaqueta de couro, até mesmo depois de mesmo velho. Depois você não comprou? Eu acho fria. Pra pegar ela no começo? Eu acho que até você, o seu corpo esquentar aquilo, eu acho frio, então eu prefiro outras fibras, outros polímeros. Mas eu já tive uma que eu herdei do meu irmão. Segunda mão. Exatamente. O grande problema da jaqueta de couro é essa infindalidade dela, né? Se preocupa muito uma coisa que nasceu e você sabe que não vai morrer, né? Aí aconteceu, eu herdei do meu irmão, não sei porque, era difícil eu usar a jaqueta. Deixei no armário, ficou bastante tempo, aí eu me lembro que um dia eu ia numa festa, aí eu falei assim, ah, é hoje que eu vou usar a jaqueta, vai ser ótimo, vou impressionar todo mundo com a jaqueta de couro, vou comer alguém. É. Abri o armário, cara, quando eu tirei a jaqueta, ela tava branquinha de mofo. Isso. Tinha uma colônia inteira, tinha todo um ecossistema alojado ali naquela exatamente jaqueta, tá, cara. Esse é um grande problema da jaqueta de couro, era isso. Porque a jaqueta de couro, só se você é um punk meio mané, você usa ela num verão de um país tropical como esse. Exato. Você deixa ela ali no armário e no inverno, quando tiver um dia mais frião, né? Você pega e vai usar. Aí quando você vai pegar, é que tá esse problema, cara. Porque todo o tempo úmido do verão ficou acumulando ali. Dentro daquele seu armário maldito. Todas as outras coisas. Aí você colocava aquele negócio que tem um hipopótamo. um frasquinho que tem um hipopótamo desenhado. Isso. Aí você abre e põe no... Pra tirar a umidade. Tirar, né? A umidade. É. Aqui não funciona. Nunca funcionou. Aqui, cara, no estúdio nós temos um aparelho de uns 70 watts que ele tira a umidade do ar. A gente tira por dia 2 litros da água. É verdade, Walter, não tá mentindo nesse caso. Então, mas o hipopótamo não ia resolver aqui. E você falou do lance de passar a jaqueta, no seu caso, você pegou de segunda mão de um irmão. Como eu não tive um irmão mais novo, eu tive 3 jaquetas de couro e todas eu passei pro meu cunhado. Eu enjoava, não aguentava mais olhar aquele bicho cheio de ácaros, de tantas outras coisas, e eu não aguentava mais. E outra coisa, é muito pesada a jaqueta de couro também. Pesada. Dá uma dor nas costas dos infernos. E como o Marcos, meu cunhado, sempre foi um cara mais forte, assim, eu dava a jaqueta pra ele e ele adorava. E ele passou a usar pra finalidade que de fato era a jaqueta de couro, que é andar de moto, né? Pois é, cara, é verdade. Essa jaqueta de couro que eu tive, ela reinou absoluta entre os bolores no meu armário durante muito tempo. Não vestia, mas ficava ali. Aí uma vez eu tive uma motocicleta que eu não andava nela por conta que eu morria de medo. Aí uma vez eu falei assim, vou vender essa bosta. Aí eu vendi pela internet, tinha que entregar lá na Peida, lá no em Santana. E eu do outro lado da cidade, eu falei, puta, tem que pegar marginal e não sei o que lá, e eu tinha medo. Eu falei, beleza, botei a jaqueta. Agora vou, eu e meu gibão. E apontei a proa da motocicleta pra Zona Norte e fui embora pela marginal Tietê. E aí chegou lá, eu me senti um herói que eu tinha conseguido fazer aquela travessia, fiquei... 3 anos com a moto, eu andei uns 30 quilômetros com ela. Aí eu cheguei lá, tal, tirei a jaqueta, eu lembro de ter pendurado no guidão da motocicleta, claro. Entreguei a moto, ficou lá. A jaqueta? Jaqueta. Olha, só deu um bônus pro comprador da moto. Aí... Saí de lá de táxi e a jaqueta ficou lá. Olha que maravilha. Você sabe que a história da jaqueta de couro, ela se inicia ali na Primeira Guerra, porque ela virou o uniforme do exército americano. Então isso explica um amigo meu que tinha uma jaqueta de couro que tinha um buraco de bala. Podia ser da guerra. Ele fala que foi o irmão dele que tomou. De um mariner. O irmão do avô dele, roubou. Dog tag tava no bolso até então. Então, e ali virou uniforme mesmo dos soldados americanos, principalmente dos caras que pilotavam lá no alto. Mas ela se popularizou mesmo, eu acho que se inspiraram nos Neandertais ali. Mas ela se popularizou e virou um ícone de rebeldia mesmo graças a Hollywood, né? Porque... James Dean. Marlon Brando, principalmente, lá nos anos 50, que fazia uso ali. E o James Dean depois também ficou bem famosão. Mas eu acho que na minha vida, ô Walter, eu comecei a ver nos punks. Sempre tinha um punk na escola, assim, sim, e tal. Usava. E a mais clássica das jaquetas de couro era aquela cheia de zíperes, mesmo por todos os lados ali, sim, que era de motoqueiro, né? Já era dessa que eu tinha. Essa que ficou mesmo, no guidão da moto. Eu confesso que eu tive 3 jaquetas de couro. Nenhuma delas foi dessa, porque eu já tinha um pouco de vergonha. E aquele zíper emperrava, né? Imagina se um zíper emperrava, imagina aquele 66. Cara, muitos bicos de peito foram perdidos por conta de um zíper assassino. Então, quando eu tinha ali uns 12, 13 anos, eu queria muito ter uma jaqueta de couro, mas eu fui ter só lá com uns 19, 20, e eu comprei da Julian Marcuy. Pra quem não se lembra, uma icônica marca de artefatos de couro aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo reinava absoluta também. E eu comprei em 8 parcelas no chequinho pré-datado, me lembro muito bem disso. Cheque pré-datado, a gente pagava muitas coisas, a gente se endividava até o cu com cheques pré-datados, né? Hoje em dia o cartão de crédito serve como ferramenta de tortura. Tomou conta, porque dá pra cobrar juros muito maiores do que dava pra se cobrar num cheque. É, porque no cheque não dá pra você alterar, não, né? Não dá pra você apagar o valor do cheque e mudar no cartão de crédito, meu amigo. Eles preferem que a gente não pague, né? Exato. Hoje, a jaqueta de motoqueiro é de nylon. É, igual a sua, né? É, só que tem uns airbags agora, não tem umas coisas... Tem até jaqueta com airbag. Não, tem umas jaquetas com metal, de motociclista com metal por dentro. Isso. É, não adianta nada, eles morrem sempre. E nos anos 90, essas jaquetas surgiram daquela marca California Racing, né? Exatamente. CR. CR, diziam que era nylon de paraquedas. É. Mas se liga na história que recebemos pelo falecom@agenteem86.com.br. Veio do Luiz Felipe Júnior. Ele não fala, pessoal, mande de onde vocês estão pra gente fazer um mapeamento. É, a gente vai botar um pin aqui no nosso mapa. Abre aspas pro e-mail do Luiz. Reciclei uma velha capa de caçamba de uma caminhonete do meu pai. O tecido era Corvin, que também chamava de Napa. E nas mágicas... Era Corvin que era Napa? Era. Era isso mesmo, cara. E nas mágicas mãos costureiras da minha mãe, nasceu a primeira jaqueta de couro ecológico de Limeira. Ah, ele é de Limeira. Você falou que ia saber onde ele era. Era em 1986, lembro, pois nesse ano o Palmeiras perdeu o Paulistão para o Inter daqui. Olha só, Inter de Limeira. Verdade. Como a capota estava surrada, dava um aspecto de jaqueta de couro já velha. E como eu não era tão babaca, eu só a usava à noite. Logo, todo mundo acreditava que eu tinha mesmo uma classuda jaqueta de couro, Alexandre. Ela durou até uma certa noite em uma festa de rock, quando um cidadão perto de mim encostou o cigarro na minha jaqueta e quase virei uma tocha humana. A jaqueta se incinerou e até hoje tenho uns queloides de queimadura no braço. Duro era ouvir dos roqueiros bêbados dizendo: mas couro não deveria pegar fogo, cacete. Outra história que chegou aqui pelo falecom@gente86.com.br foi do Moisés Mariano. O Moisés mandou a seguinte história, abre aspas. Tive uma jaqueta de couro que me acompanhou até uns 15 anos atrás. Ela era a clássica, repleta de fecheclés prateados por todos os lados. Só o da frente, o principal, precisou de um reparo quando ela ainda veio para as minhas mãos. Eu a consegui no inverno de 1990. Além de me exibir muito com ela nas festinhas e baladas de Curitiba, também adorava mostrar a etiqueta que havia dentro dela com a inscrição Made in Norway. Olha só, cara. Opa, norueguesa. É, daí ele coloca aqui. Agora, sabem como eu consegui essa pérola norueguesa? Na Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz de Curitiba. E não foi comprada em um bazar beneficente, não. Ela estava dentro da caixa de doação da campanha de agasalho. Não que eu fosse um guri tão necessitado, mas convenhamos que era uma chance e tanto. Então deixei minha jaqueta de veludo com pele dentro da caixa e bati um rolo sem o outro dono saber. Que era Jesus, não dá pra você enganar Jesus. O cara pegou a jaqueta da caixa de doação, cara, veja você. Ouvintes do Agente 86, nossa fanpage está lá no Facebook. Dê uma curtida, porque vai dar para vocês saberem o que vai acontecer nos próximos episódios desse podcast, que é atualizado toda segunda e quinta-feira. Mande sugestões de episódios para o e-mail falecom@agenteem86.com.br. Quem deu a dica das jaquetas de couro foi o Moisés Mariano. Moisés, é um sordo, né, cara? Ô, Valdo, você lembra de um cara que... Eu nunca soube o nome dele. O sobrenome deve ser Teixeira, porque ele é parente de outras figuras com esse mesmo sobrenome que eu conheço. Ele se chamava Chita. Ele era um punk da nossa redondeza. Não sei se você lembra dele. O Chitinha. Não me lembro. Eu me lembro do Kiko. Nojento. O nojento, o roxo. O roxo, é do mesmo universo, o Chita, é. Eu fiquei sabendo há um tempo atrás que o Chita virou mendigo, cara. Mas bem que... Então, mas no mesmo universo desse Chita, tinha o Teixeira, que eu acho que era parente, né? Porque eles eram primos ou eram irmãos, enfim, eram da mesma família. E esse Teixeira, ele era o playboyzão da escola, manja? Mas era um punk playboy? Não. O Chita, o primo ou o irmão dele, era punk. Ele não, ele era o playboyzão mesmo assim. E ele era o cara que tinha uma moto. Sim. E ele tinha uma jaqueta de couro das mais invocadas. Eu devia ter uns 13 e esse cara já devia ter uns 20. E eu, com 13 anos, estava ali na sétima série e ele, com 20, estava no primeiro colegial ainda. Coração cheio de inveja. E as mulheres querendo apreciar a céfalo. O cara com 20 no primeiro colegial. Porra, né? E é sempre assim, né, cara? Mas enfim, ele tinha uma jaqueta de couro muito bacana, ele tinha uma moto muito bacana e ele tinha uma garota muito bacana, que era a Luciana. Me lembro muito bem da Luciana, que também tinha uma jaqueta de couro. Então eu, com 13 anos, eu invejava aquela dupla ali, né, cara? Uhum. Eu queria ser o Teixeira e tal. Corta. Pra você era Olivia Newton-Jones e o John Travolta? Exatamente, cara. Aí corta, acelera aí, anos na frente, eu e a minha Juliana Marcuí lá, né, já, ali com meus 19, 20 anos. E nesses 19, 20 anos, eu pude realizar dois sonhos da minha vida. O primeiro, qual foi? Comprar a jaqueta, como eu já falei. E o outro, e comer o segundo, a mulher do cara. Exatamente. Só que tem um porém. A Luciana, ela tava num adiantado estado de putrefação já, cara. Agressivo. Não, cadáver, e eu tive que ficar com ela. Ficar não, tava ali meio mamadaço. E eu falei, não, é hoje ou nunca, cara. Eu tenho que falar um dia no futuro, como estou falando hoje. Mas que eu peguei a Lu. Tinha? Eu tinha uns 19, 20, ela já devia estar com uns 27. Você, e ela era aprazível com que idade? Com 16, 17. Caramba, ela conseguiu apodrecer em pouco tempo. Cara, e esses dias eu fui caçar no Facebook pra ver se eu achava. É. Eu achei, mas não adicionei. Porque ela tava com os gatos do lado. E manja aquela velhinha dos Simpsons que é cheia de gato, aquela velha podre que pega as coisas. Sei. Era a própria, cara. O tempo emplacado.